Para identificar o som do sertão, a gente precisa ouvir um som antes. Assim, ó. Sempre com a mesma mulher. Eu sou um dos últimos